Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Mais um dia o Senhor nos proporcionou com a sua graça, com a sua bondade. Estamos aqui falando do amor de Deus. Estamos falando aqui para você que você pode mudar a história da tua vida. Se você se posicionar, se você decidir no seu coração, eu vou servir a Deus. Eu rejeito as ofertas do pecado. Eu rejeito ali situações que vão entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu vou decidir como Daniel decidiu. No capítulo 1, no verso 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Que eu e você possamos pedir a Deus essas três bênçãos: santidade, pureza e misericórdia. Porque se Deus não conceder a você misericórdia, amados, dificilmente você vai ser puro e reto. Mas se você for puro e reto, Deus tem uma promessa para você tremenda. Jó, capítulo 8, no verso 5, diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora vai despertar em teu favor e vai restaurar a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Queridos, isso aqui na Bíblia funciona. Jó, capítulo 8, verso 5. Jesus diz assim: passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus é aquele que, quando te dá uma promessa, ele cumpre. Porque Deus é fiel, Deus é justo e Deus é bom. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos orar e colocar o nosso coração na presença do Todo-Poderoso. Deus, derrame da tua presença, da tua unção, da tua majestade, ilumina em cada coração e cada alma. Repreendemos, Deus, tudo que não vem do Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus da vida. Nós glorificamos porque o Senhor é o ser que transformou os nossos corações, que ilumina as nossas vidas, que nos dá discernimento do caminho da verdade, do caminho santo, do caminho do poder. Assim, Senhor, nós queremos reafirmar o nosso coração, a nossa alegria, a nossa esperança e expectativa na tua presença. E te peço que todos que nos ouvem possam assumir um compromisso mais ferrenho, um compromisso de te adorar em espírito e em verdade, de exaltar o teu nome, de fazer tudo aquilo que é da tua vontade. Então, Deus, nós queremos mortificar a nossa carne, nós repreendemos tudo que não vem do Senhor e desejamos e ansiamos que seja feita a tua vontade sobre tudo e sobre todos, sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. Tenha a primazia, o governo, o controle, Deus, das nossas vidas, do nosso ser, das nossas famílias, em nome de Jesus. Não sai de mim, Senhor, que eu me perco na canção. Meu cantar não tem som sem o teu amor comigo. Diga pra mim, Senhor, que não vais me abandonar se o inimigo me acusar. Como vou me defender? Senhor. Se saíres de mim, perco a batalha. Como posso caminhar pela fornalha? Com certeza o fogo vai me consumir. Senhor, sem a tua presença o meu coração fica frágil, vulnerável, sem razão. Como posso eu viver sem teu amor? Me diga. Sai de mim, Senhor, que eu me perco na canção. Meu cantar não tem unção sem o teu amor comigo. Diga pra mim, Senhor, que não vais me abandonar. Se o inimigo me acusar, como vou me defender? Saíres de mim, perco a batalha. Como posso caminhar pela fornalha? Com certeza o fogo vai me consumir. Senhor, sem a tua presença o meu coração fica frágil, vulnerável, sem razão. Como posso eu viver sem teu amor? Me diga. Jamais viverei sem teu amor, Jesus. Senhor, se saíres de mim, perco a batalha. Como posso caminhar pela fornalha? Com certeza o fogo vai me consumir. Sem a tua presença o meu coração fica frágil, vulnerável, sem razão. Como posso eu viver sem teu amor? Me diga, Senhor. Me diga, Senhor. Me diga, Jesus. Senhor. Meus amados, nós recebemos um e-mail da Tatiane lá de Jundiaí, São Paulo. E a pergunta que ela nos faz é direta: como posso melhorar na presença de Deus? Você pode melhorar na presença de Deus desejando ao Senhor de todo o coração, buscando a face dele, almejando a glória e a presença do Todo-Poderoso. Para que isso aconteça, essencialmente você precisa meditar nas Sagradas Escrituras, ler a Palavra de Deus, conhecer a Palavra de Deus, amar a Palavra de Deus e obedecer a Palavra de Deus. Conhecer, amar e obedecer a Palavra de Deus. Digo, conheça a Palavra, ame as Sagradas Escrituras e obedeça os mandamentos de Deus. E aí você verá a grandeza deste Deus que faz nova todas as coisas. Este é um exercício fundamental: conhecer, amar e obedecer a palavra. Além disso, eu diria que você precisa orar e jejuar. Orar quanto tempo? Isso depende de cada um, mas eu diria 15 minutos, meia hora por dia pelo menos, isso é pouco. Mas o fato é que você deve estar constantemente erguendo o seu coração na presença de Deus em oração. Diria jejuar pelo menos uma vez por semana. Digo mais, você ir aos cultos uma a duas, pelo menos duas vezes por semana. Mas o grande fato é que isso são disciplinas que nos levam a crescer. Conhecer a palavra, orar, jejuar, ir à casa de Deus, Mas sim, de fato, se nós não obedecermos, se nós não amarmos este Deus, se nós não buscarmos Ele de todo o nosso coração, então nós não cresceremos. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus é eterno, Deus é maravilhoso, Deus é majestoso e nunca será enfadonho, nunca será rotineiro buscar a presença do Todo-Poderoso. Desta forma, eu quero te abençoar e eu louvo a Deus por esta pergunta precisa e direta, Tatiane. Você deve, de fato, almejar as coisas do Senhor, buscar os banquetes celestiais, e aí você verá a glória, a majestade e o poder deste Deus que faz nova todas as coisas. Fique na paz e que o Senhor possa te iluminar em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e colocaram-no no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas duas mãos estavam cortadas sob o limiar, e dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no templo não lhe pisavam no limiar de Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Queridos, o que eu quero falar para vocês no dia de hoje é que o teu Deus é o Todo-Poderoso, aquele que não conhece Deus maior do que ele, aquele que não sabe o que é perder, aquele que não conhece a palavra derrota, aquele que jamais, em toda a história, jamais teve alguma coisa que agindo o Senhor, desejando o Senhor, não acontecesse. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que faz e acontece. Deus é aquele que a palavra de Deus diz em Ageu: agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Absolutamente ninguém, meu amado. Por quê? Porque você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus forte, você serve a um Deus que domina sobre a terra. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Então, se você está sendo atacado, se você está sendo alvo de macumbaria, de feitiçaria, de praga, de encantamento, de magia negra, saiba, sobre Israel não vale encantamento. Você precisa, para que isso não chegue na tua vida, o quê? Segundo Crônicas, capítulo 16, no verso 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para que macumba não te pegue, para que mal olhado não te alcance, para que trabalhos que são feitos em cruzilhadas, em cachoeiras, em animais, não te pegue, você precisa ter o seu coração voltado para o Senhor. Como que eu consigo fazer com que meu coração seja voltado para Deus? Quando você fala assim: Deus, eu quero te amar de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todo o meu coração. Quatro coisas você precisa se dedicar a Deus, de toda a tua força. O que significa isso? Significa que quando você está ali cansado, deitadinho, e você pensa: eu vou orar. Amados, é de toda a tua força. Ore, que você esteja exausto, ore deitado. Se você quiser esforçar um pouquinho mais, dobre seus joelhos ali do lado da sua cama. O Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus de toda tua força. Você chega cansado, você está meio desanimado e você pensa: hoje tem um culto. Por que o culto? Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:25: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Existem crentes que pensam: não, eu vou ficar ouvindo mensagens na internet, eu vou colocar ali no canal de televisão que tem um culto ao vivo. É diferente, meu amado. Você precisa estar na casa do Senhor. Davi falava: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, Salmo 27, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua formosura. É na igreja que você recebe muitas bênçãos. É na igreja que existe uma unção diferente. Salmo 132, 13 diz assim: ali escolheu o Senhor a Sião para que fosse feita a sua morada. Então, é na igreja. A palavra Sião significa igreja. Então você precisa, meu amado, ir para a igreja, amar o Senhor de toda a tua força, amar o Senhor de todo o teu entendimento. Por que que Satanás foi, quando foi seduzir Eva, ele colocou ali e virou para Eva em Gênesis 4 e falou assim: olha, ali você vai ter entendimento, você vai comer do fruto dessa árvore e vai ter entendimento. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus desse século roubou o entendimento dos incrédulos para que não venham a crer em Jesus. Por quê? Porque ele é sagaz, ele sabe que se tirar o teu entendimento, se fizer com que você não entenda das coisas de Deus, você vai ser ali uma presa fácil. Vai ser fácil manipular a sua vida. Então, você precisa de entendimento. Entendimento você tem quando você ora e pede a Deus: Deus, que eu possa ler a Bíblia e que eu possa entender o que está escrito aqui. E o Espírito Santo vai trazer clareza nos teus olhos, na tua mente, no teu entendimento. Você precisa amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Quando você ama a Deus de toda a alma, você fala: Deus, o Senhor é o que é de mais importante na minha vida. Não é o meu trabalho, não é a minha família, não é meus filhos, não é meu marido, não é minha esposa, não é minha mãe, meu pai, é Deus. Você tem que amar a Deus com a tua alma, significando: a prioridade da minha vida é Deus. Depois vem os agregados. E amar a Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração é aquilo que você coloca. Deus é tudo. Por isso a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração aqui tem o simbolismo de pensamento. Você tem que pensar mais em Deus do que na tua esposa, mais em Deus do que no teu trabalho, mais em Deus do que nos teus filhos. Você tem que fazer de Deus a tua prioridade. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, meus queridos. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia, de Filipe. No caminho ele se perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e a outros um profeta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a esse respeito. Então, ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a este respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória do seu Pai com seus anjos e pelos seus santos anjos. Meus queridos, veja que Jesus pergunta aos discípulos quem ele era. Como os outros o enxergavam? Ele estava interessado em saber o que os outros diziam, porque de fato e de verdade, naquele grande e glorioso dia, quando Cristo voltar, todos nós, ricos ou pobres, brancos e negros, homens e mulheres, jovens e adultos, todos nós iremos prestar contas a Deus. E nesse dia, nós iremos então dizer quem é Jesus. E aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Salvador já estão salvos, já estarão abençoados e passarão a eternidade com Deus, mas aqueles que o negarem estarão fardados ao inferno para o resto da vida. Veja que Jesus, então, quando pergunta, mas você, o que você diz? Chegará um dia que o Senhor requererá de você uma pergunta sua, particular, pessoal. E aí, meus amados, diante da resposta iluminada de Pedro, dizendo, tu és o Cristo. Ele começa a dizer então que era necessário ele padecer na mão dos religiosos, dos líderes, dos sacerdotes, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas Pedro repreende, dizendo não, e não querendo que a missão de Cristo fosse exercida, então ele recebe uma repreensão da parte de Jesus. Ele recebe uma repreensão porque não cogitava das coisas de Deus, estava cogitando das coisas do homem. É por isso, meus amados, que nós temos que vigiar, nós cristãos, porque ao mesmo tempo que ele tinha sido usado por Deus, falar das coisas de Deus, agora ele é usado pelas trevas para falar das coisas das trevas. E aí Jesus começa um discurso maravilhoso, dizendo que se alguém quer acompanhá-lo, tem que negar a si próprio, tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a sua cruz é lugar de morte. Não é aquele sentido, significado que as pessoas pensam, ah, a minha cruz, pastor, é a minha esposa que não é crente, o meu filho que cada dia mais está pervertido, e essa é a cruz que eu carrego. Não é esse o sentido, nem o significado do texto. O sentido do texto é, cruz é lugar de morte. Então, tomar a sua cruz significa morrer para si, para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade do Senhor se manifeste, para que a vontade do Senhor, que é perfeita, seja explicitada na nossa vida. Se você diz que ama o Mestre, se você diz que o Senhor é o seu Senhor, então você tem que requerer e desejar que a vontade dele seja sobre a sua, a vontade do Senhor sobre a sua. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E quando nós vivemos nesta realidade, nesta dimensão, coisas majestosas e maravilhosas Deus fará. Eu te pergunto, você é de Jesus? Você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor? Porque ele diz que serve o homem ganhar a sua alma, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. O que dará em troca da sua alma? Nada poderá ser dado. Nenhum resgate, a não ser aquele que Cristo já fez na cruz do Calvário. Então viver nesta dimensão é viver na graça e na dimensão do nosso Deus. Nós queremos rogar que você reconheça Jesus como seu Senhor. Se você hoje fizer invocar o nome de Deus como seu único e suficiente Salvador, você passará desta vida para a vida eterna. Você terá a vida eterna no Senhor. É tão simples quanto, e você precisa se render, se entregar na presença de Deus. Nós te abençoamos, rogamos que o Pai venha te fortalecer e que você possa andar no caminho maravilhoso, delicioso, gracioso do nosso Deus. Nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus te abençoe. Que a bondade do Senhor te alcance no nome do Senhor Jesus Cristo. E que você se lembre de fazer o bem. Porque Deus é aquele que nos abençoa. Mas também a palavra de Deus diz que o Senhor castiga e repreende a todos quanto amam. Então, se você está sendo castigado, se você está sendo repreendido ali pelo Senhor, não é para você se revoltar, não é para você ficar com raiva, é para você se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 21, no verso 14, castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Ele te castiga sim, mas ele diz, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, porque se deveras cumprirdes essa palavra, você entrará pelas portas da casa dos reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros e montado em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Ou seja, faça o bem. Deus ele castiga e repreende aquele que está querendo se desviar do caminho. É igual você quando o filho vai ali, vai querer colocar a mão no fogo e você fala, não mexe aí que você vai se queimar. E ele vai pela segunda vez, não mexe aí. Pela terceira vez, você tem que dar um corretivo nele, uma palmada, um algo mais severo para que ele entenda que, olha, se você está indo para o mau caminho, cuidado, não é por aí. Então, glorifique a Deus, porque Deus te ama, Ele só quer o seu bem. Nós agradecemos de novo a tua audiência, que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo e eu quero mais uma vez incentivá-lo a você entregar a sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo diz que com o coração se crer e com a boca se confessa. Com o coração se crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Com o coração, com a boca confessa que Ele é o Senhor da nossa vida. Fazer isso é um ato transformador e libertador de conversão. Nós chamaremos, vamos ser chamados filhos de Deus. E se você fez isso hoje, na primeira vez, procure um pastor, uma igreja e comece a congregar numa igreja próxima da sua casa e que a glória e a bênção de Deus se manifestem na sua vida em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.